A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca. Ficou.